Bem, o tema hoje do encontro é semelhantes atraem semelhantes. Antes de partir para a questão, digamos assim, de semelhantes atraem semelhantes, sob a ótica espiritual, sobre a ótica espírita, nós temos que passar aqui algumas ideias sobre essa questão de que semelhantes atraem semelhantes aqui na carne, aqui é onde nós vivemos. Exemplos. Se nós encontramos, digamos assim, ou nós percebemos ou observamos um grupinho de pessoas conversando sobre um assunto banal, futebol. Quem é que vai estar lá falando de futebol? Pessoas que gostam de futebol. São semelhantes. Comungam com a mesma ideia, com a mesma energia, de certa forma. Se existe um outro grupo de pessoas, mulheres, falando de moda, ou falando de instituto de beleza, essas coisas assim que é típico de umas pessoas, do sexo feminino. Ora, são porque essas pessoas gostam desse tipo de assunto. Elas comungam com a mesma ideia. É um outro grupo de pessoas que falam sobre política, que está muito em moda hoje, né? Principalmente falar mal do governo. Então, geralmente são pessoas que gostam de escutar e de falar, de comentar sobre essa questão política, bem ou mal. Enfim, outro assunto que está muito em voga, novelas. Tem pessoas que gostam de novelas, tanto homens como mulheres, gostam de falar de novelas. Por quê? As pessoas que não gostam de novela não vão participar desses comentários. Por quê? Porque não são ligados nessa questão aí, não curtem novela. Fofocas. Fofocas. Tanto homem como mulher, não é só mulher, não. Homens e mulheres gostam de fofocar. Comungam com as mesmas ideias de quem? De falar da vida alheia. Isso todos nós um dia cometemos esse erro. E não adianta a gente querer se eximir disso. Todos nós já cometemos esse delito. Falar dos outros. Bom, quando a gente começa a falar, digamos assim, de alguma coisa, aí nós vamos ter que voltar na história, nós vamos falar lá de um tal de Immanuel Kant. Ele foi um filósofo alemão, e ele dizia assim, que a gente tem que ter o extremo cuidado com os nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles vão criar palavras. Ninguém fala sem antes, pelo menos, ter pensado sequer um milésimo de segundo. Tem pessoas que falam, às vezes, assim, pelo instinto, da raiva e tal, mas alguma coisa ele pensou. Então, sem o pensamento, não existe uma conversa, não existe a palavra. Então, temos que ter um cuidado extremo com os pensamentos, para que esses pensamentos, através desse cuidado, criem palavras elevadas, palavras sublimes. Claro que nem sempre é assim, mas ter cuidado com os pensamentos, porque eles vão criar palavras. E as palavras, sem dúvida alguma, isso é inerente, vão criar atitudes. Atitudes. E as atitudes, às vezes, elas podem ser positivas, podem ser negativas, elas só podem ser benéficas ou podem ser extremamente maléficas. Quando nós criamos esse pensamento, nós estamos criando uma frequência de energia. Nós estamos criando, de certa forma, uma áurea ao redor de nós, que já foi comprovado através da foto Killian, parece que é, né? Que a gente tem uma áurea que mostra o teor, digamos assim, da nossa mente, o teor dos nossos pensamentos, de como é que nós estamos. O que é que vai acontecer quando nós estamos num grupinho, digamos, que estão falando mal, digamos assim, eu não estou aqui defendendo nem criticando o governo, que seja, nem daqui, nem dos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Mas o que que acontece quando estamos falando mal de algo ou de alguém? Nós vamos atrair semelhantes. Aqui está o título, semelhantes atraem semelhantes. Semelhantes que vão pensar e vão fazer exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Então, se existe um grupo, digamos, de 8 pessoas falando mal de alguém ou de alguma coisa, E às vezes sem conhecimento de causa nenhum. Estão falando da boca para fora, sem argumentação lógica nenhuma. Ora, se estão em 8 pessoas, geralmente são 24 espíritos afins, exatamente semelhantes, iguais a esses 8 encarnados, que estarão aí, naquela egrégore mental, energética, comungando com as mesmas ideias, falando mal de alguém. Eu vou comentar uma coisa que eu escutei essa semana. Eu estava passando na calçada e eu escutei o comentário de uma pessoa num grupo de 4 ou 5 pessoas. Ele estava comentando sobre aquele fato trágico, né? Porque morreram 2 pessoas, né? 2 trabalhadores, no qual aconteceu lá em São Paulo, quando caiu lá aquele guindaste, lá no estádio do Corinthians, né? Que é onde vai ser o primeiro jogo da Copa do Mundo ano que vem. E aí o teor da conversa dele, vocês percebam bem o que o cara estava falando. É o cara, é um homem, exatamente. Ele disse bem assim, aquilo lá caiu e morreu 2, mas eu acho que deveria ter morrido todo mundo. Olha o teor da conversa dessa pessoa. Eu acho que deveria ter morrido todo mundo, porque todo o dinheiro que roubaram para fazer aquele estádio de nós que pagamos impostos, devia ter morrido todo mundo. O que é que vocês acham, o que é que nós achamos que com esse teor energético criado por essas palavras assim tão... Não vamos falar o que tipo de palavras, né? Morrer, tem que morrer todo mundo. Quer dizer que são 200 pessoas lá trabalhando, 200 pessoas que tinham família, que têm filhos, que têm mulher, todos eles deviam ter morrido. Por culpa de quem? Ora, se o dinheiro foi roubado, mas os coitados que estão lá trabalhando não têm culpa nenhuma. Eles estão lá ganhando a vida deles com o suor do trabalho deles. Honestamente. O que que essa pessoa atraiu para aquele local, aquele grupinho de 5 pessoas? Qual é que é o tipo de energia que esse ser humano criou ao redor dessas 4, 5 pessoas que, de certa forma, a sentiram e acharam que estava certo, que realmente deviam ter morrido mais pessoas? Que semelhantes é que chegaram a esses semelhantes encarnados? Eu, quando eu escutei aquilo lá, eu fiquei meio que arrepiado, porque eu disse, não, olha aí, está um bom tema, é um bom exemplo para colocar agora na palestra de sábado à tarde, porque os exemplos, às vezes, eles falam mais do que 1000 palavras. Olha só qual é que é o tipo de comentário, qual é o exemplo que esse ser humano, que é um ser humano, ele passou para aquelas outras pessoas que, de certa forma, concordaram com ele. Meu Deus, eu pensei, por que esse comentário? Será que essa pessoa não sabe que aquelas 2 só pessoas, aqueles 2 homens que morreram, eles têm mulher, eles têm filhos, que vão sentir falta deles, agora desencarnados? Como é que vai estar a situação deles agora que morreram tragicamente no outro lado? Quer dizer, é uma questão bastante complicada, e fazer esse tipo de comentário nos coloca assim, ainda exatamente naquele mundo de provas e expiações, onde o mal é a ordem da vez. O mal é aquilo que está sobrepujando todas, digamos assim, todos os outros sentimentos. É o mal, é o desejo de que os outros tenham morrido. E é uma pessoa do povo, não é uma pessoa, digamos assim, um cara que mora na favela, ou um cara que teve problemas de educação, ou um cara que não teve família, ou uma pessoa que não teve, digamos assim, o privilégio que ele teve. Não, são pessoas de certo nível social, econômico, à altura, fazendo esse tipo de comentário. Então, quando essas pessoas, desnudas dessa camisa preta que eu tenho, da calça, desnudas de qualquer instrumentária, de qualquer instrumentária, de vestimenta, se chegarem lá no mundo espiritual, eles vão desencarnar um dia. Todos nós vamos. O que que eles vão encontrar lá, esperando por eles? Ora, eles vão encontrar os semelhantes, que pensam exatamente como eles pensam. E aí? Como é que fica? Agora, como é que vai ficar? Não, não quero aqui de maneira nenhuma nos colocarmos acima de ninguém aqui da comunidade, muito menos da humanidade. Mas como é que fica, digamos, aquela pessoa que cometeu esse delito através desse comentário, extremamente ignorante, classificado por mim? E como é que fica, digamos, nós que tentamos compreender, que nós tentamos todo dia colocarmos em prática, pelo menos tentamos colocar em prática um pouco mais, né, os ensinamentos do Mestre Jesus. Tentando dizer assim, não, pelo amor de Deus, não devia ter morrido nenhum. Aquilo foi um acidente, tomara que a família seja ajudada, e provavelmente vai ser ajudada e tal, pelas companhias que lá estavam construindo aquilo lá, tentando entender, cada um de nós tentando todo dia compreender, por exemplo, até o bandido que está no presídio, compreender os estrupadores, compreender aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Como é que nós que pensamos dessa forma, ou tentamos pensar todos os dias dessa forma, como é que nós vamos adentrar no nosso futuro, no mundo espiritual? É claro que também vamos ter dificuldades, mas aqueles que estão pensando como nós e que estão lá no mundo da espiritualidade, eles também vão nos ajudar. E eles estão num outro patamar, eles estão numa outra frequência vibratória elevada. Então, mais uma vez, não nos colocando aqui de maneira nenhuma privilegiados, mas sim com um certo, digamos assim, direito de resposta a essas pessoas que fazem esses comentários escabrosos, né? Desejando que mais pessoas tivessem morrido. Obrigado.